Beija uma, beija duas, bebe todas nós em brasa. E depois põe a culpa na cachaça. Beija uma, beija duas, bebe todas nós em brasa. E depois põe a culpa na cachaça. Chama, fio! Vai aqui, chama! Empurra, empurra, empurra. Aí você toma todas e põe a culpa na cachaça. Uma noite caiu na pista pra tu ver como é que é. De segunda a sexta só balada, várias danadas. Não pensava de domingo é churrasco e brejo. Roda de samba, nós quebra, nós mete a polo. Sapatênis pra ficar no gosto dela. Ela encostou, ela bebeu uma e não voltou mais pra casa. E depois põe a culpa na caixa. Se beija uma, beija duas, bebe toda nós em brasa. E depois põe a culpa na caixa. Se beija uma, beija duas, bebe toda. Você, Dani Russo. Chama, break, chama, fio, e brasa comigo, vem. Beija, beija um, beija dois, bebe todas nós em brasa. E depois põe a culpa na cachaça. Beija um, beija dois, bebe todas nós em brasa. E depois põe a culpa na cachaça. Chama, fio. E mais uma noite caiu na pista pra tu ver como é que é. De segunda a sexta só balada, várias danadas. Não pensava de domingo, é churrasco e branco. Roda de samba, nós quebra, nós mete a polo. Sapatênis pra ficar no gosto dela. Ela encostou, ela bebeu uma e não voltou mais pra casa. E depois põe a culpa na cachaça. Beija uma, beija duas, bebe todas as em brasa. E depois põe a culpa na cachaça. Beija uma, beija duas, bebe todas as em brasa. E depois põe a culpa na cachaça. Essa música aqui é pras novinhas que vai pra balada, bebe todas. No outro dia não lembra de nada e depois põe a